é isto tudo. É isto tudo e muito mais. Portugal é Arc-en-Ciel. Rádio Arc-en-Ciel, 96.2 FM. A sintonia de Portugal. Se comprennent mieux que des mots. Si ma main tremble à l'idée d'effleurer ta peau, qu'attendons-nous? Dis-le si on en reste là. Entends mon cœur qui bat. Dis-le, ma vie n'est rien sans toi. Mais parle-moi. Meu amor, je te veux pour moi. Oh oh oh oh, mais la vie nous tend les bras. L'oiseau, c'est toi, l'enfant.

Portugal. Portugal é mais do que terra. Portugal é a alma sempre disposta a fazer-se ao mar. É fado, mas é fé. É o espírito de quem olha para o futuro. Portugal é isto tudo. É isto tudo e muito mais. Portugal é Arc-en-Ciel. Rádio Arc-en-Ciel. 96.2 FM. A sintonia de Portugal. Dizemos com certeza, está um português. Em todo o mundo, no país mais distante, se está um imigrante, está um português. Onde estiver uma bandeira desfraldada, verde e encarnada, está um português. Onde estiver a seleção nacional e as cores de Portugal, está um português. Onde estiver a mãe de Fátima no altar, abençoando o lugar, está um português. Onde estiver um Santo António venerado, num cantinho colocado, está um português. Onde se ouvir uma guitarra a trinar e um fadinho no ar, está um português. Onde se ouvir a concertina bem picada e uma bela desgarrada, está um português. Para os portugueses não há barreiras, Portugal não tem fronteiras. Para os portugueses não há barreiras, Portugal não tem fronteiras. Para os portugueses não há barreiras, Portugal não tem fronteiras. Para os portugueses não há barreiras, Portugal não tem fronteiras. Onde estiver um caldo verde bem quentinho e um vinho verde fresquinho, está um português. Onde estiver um bacalhau sobre a mesa ou um cozido à portuguesa, está um português. E se houver vinho do Porto, do Douro, aí está um belo tesouro, está um português. Onde estiver um galo de Barcelos, aí um galo de Barcelos, está um português. Para os portugueses não há barreiras, para os portugueses não há barreiras, Portugal não tem fronteiras. Para os portugueses não há barreiras, Portugal não tem fronteiras. Onde se ouvir a voz da Amália a cantar ou Eusébio para recordar, está um português. Onde estiver a cruz de Cristo numa vela e uma velha caramela, está um português. Onde se ouvir o hino nacional honrando Portugal, está um português. Onde estiver um cravo da liberdade e a palavra saudade, está um português. Para os portugueses não há barreiras, Portugal não tem fronteiras. Para os portugueses não há barreiras, não tem fronteiras. Para os portugueses não há barreiras, Portugal não tem fronteiras. Para os portugueses não há barreiras, Portugal, Portugal, Portugal, Portugal, Portugal, Portugal não tem fronteiras. Foi para longe e deixei ficar para trás até meu lar. Deixei meus pais, meus irmãos, os meus amigos. Deixei ficar o meu amor a chorar. Longe e sozinho, sofrendo, eu chorei. Ao sentir que a saudade me apertava, recordando os meus tempos antigos e as velhas ruas que eu brincava.

eras do mar. A cada jogo uma paixão, no ritmo quente para dançar, em cada golo um campeão. Eu sou bandeira, eu sou Ronaldo, sou a nação que é imortal. Faço do samba o meu fado, eu sou que nasço Portugal. Sinto o orgulho do país, cada cascola a união, em cada jogo uma só glória, em cada gol a missão. Sinto o orgulho do país, cada cascola a união, em cada jogo uma só glória, em cada gol a missão. Eu vou gritar, eu vou saltar, yeah.

da saudade. Passei minha juventude sempre de cá para lá e só encontrei virtude no meu querido Portugal. Já fiz a minha casinha, só quero saúde e sorte. Para não mudar de ideias, rasguei o meu passaporte e nunca mais, nunca mais vou para longe. A minha música passa na Rádio Arc-en-Ciel. Beijinhos! Vem tirar uma selfie que eu quero publicar. Vem tirar uma selfie, vamos ver o que isto dá. Jeito que me deixa bater mal. Gosta de mim, é a valer. Diz-me que não se tira uma foto com ele. Não gosta de internet, nem quer o Facebook. Eu digo sempre, meu amor, tens que mudar. Chega-te aqui para mim, tua foto tens que correr. E bem, só tires uma selfie e vou tirar. Flash, flash para cá, flash, flash para lá. Vem tirar uma selfie que eu quero. Flash, flash.

casamento, ficou tudo a olhar para mim. Fala Maria, perdoa, cheguei atrasado, mas vim. Fala Maria, perdoa, cheguei atrasado, mas vim. vez a fome, acendemos cigarros em fogos de napalm. 25 de Abril, sempre. Entre um